andrecedesmoral.com.br. Entre quatro paredes você não se cansa, sua bunda balança. Você vai e quica junto com as amigas. Não tem conversa, não tem lorota. Não tem conversa, não tem lorota. Vem jogando, vem jogando, vem jogando a xota. Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando a xota. Vem jogando. E vem jogando, vem jogando, vem jogando a chata. Vem jogando. Vem tchutchuca, vem, vem bebezinho, vem. Vem tchutchuca, vem, vem bebezinho, vem. Vem jogando a chata, vem, vem jogando, vem jogando. André CDs, o moral de Ibicoara. Paredes você não se cansa, sua bunda balança. Você vai e quica junto com as amigas. Não tem conversa, não tem lorota. Não tem conversa, não tem lorota. Vem jogando, vem jogando, vem jogando a xota. Vem jogando, vem jogando, vem jogando a xota.